5, ONU 5, está agora a 30 milhas, altitude 9.500 metros. Desça para 2.000. Sente, descendo para 2.000. Tomando na 12, puta 13. Gol 1604, chame Recife, 2685. Chame 65, gol 1604. Comodoro Rio 5972. 3P5595, vai atingir 2000, está completamente visual, se autorizar, faz a base pela esquerda. Está autorizado prosseguir e aguarde transferência. Entendeu, autorizado prosseguir a base, aguardando a transferência 5595. Chame a torre, frequência 1895, cheque o trem. Boa noite, Web 57 no meio, autorizado pelo centro até 150, sentido Alfa. Web 5796, este é o controle Salvador, é cordial. Está passando o nível 210, direto Duna 2000 por ILS, ajustado 1018, cara. Perfeito, direto Duna 2018, Web 5796. Decola da El Leda, passa 1074. 1074, controle, meu cordial, está em contato radar. Ciente, jogou 174, chame Recife, 125 ONU. 125 ONU, uma boa. Web 5716 está autorizado. Aproximação ILS. Autorizado, aproximação ILS, reportaremos estabilizado 5716, obrigado. Cordial, boa, nossa vez, 3305. 3305 é o controle, meu cordial, contato radar. Tá tendo um ruído de fundo aí, senhor. Ok. Está em contato radar, voe para o Rodeo Fox 018. Manda o Rodeo Fox 018. Sim, 198. 198. Na escuta de 198, 3305. Ok, 3305, direto para meu Fox 018. Vamos registrar que apenas o 3305 teve dificuldade para falar em 208, ok? Não, na nossa chegada eu não tive nenhum problema, mas parece que tem alguma frequência, alguma aeronave bloqueando sua frequência fora de cabine. Então por isso que solicitou essa troca. Ok, certo. Salvador, boa noite, é o Azul 4235. Azul 4235, controle, contato rodado. Ciente Web 576, reduza a checa o trem, chame a torre, 11895. Dois, vamos checar o trem, 86, obrigado, senhor, boa noite. Salvador Cordial, boa noite, Web 576, full ILS baixado e travado.